Deus, preciso caminhar segundo o teu coração. Eu preciso ser um instrumento de luz na escuridão. Se hoje posso respirar, sentir a chuva me molhar, só me resta te agradecer pelo dom da minha vida. É tão pouco dizer que te amo, pois você me amou primeiro. Eu queria subir na montanha, caminhar com você e ouvir sua voz. Deus, preciso caminhar segundo o teu coração. Eu preciso ser.